olha só. Tem gente que acha que o dinheiro é a solução pra todos os problemas. Mas me diz, de que adianta o homem ganhar o mundo e perder a sua alma? Seja bem-vindo ao século XXI, cotidiano moderno, dilacera qualquer um. O lema é competir nesse imenso picadeiro. O circo está armado pra engolir você inteiro. O poder do papel levado ao extremo. Vencer de todo jeito, faça tudo por dinheiro. É o mundo da ilusão ao alcance da sua mão. Mude de canal, assista só a televisão. Imagem, prazer, emoção à flor da pele. O sistema financeiro te domina em série. O relógio de marca, o carro importado. Milhões desviados na conta de um deputado. As férias na Europa do famoso ator. A mansão luxuosa do apresentador. Modelo posa nua e fatura alto. Crianças rebolando de shortinho e salto alto. Reality show paga 500 mil. Sequestros explodem em todo o Brasil. Haja por impulso, cedendo pelo lucro. Seja um animal que deseja qualquer custo. A telinha distorce a realidade. Mexe com o lado perverso da humanidade. Estimula a cobiça pra você não pensar. A sua alma é manipulada devagar. E de repente, quando menos esperar, outro escravo do dinheiro está no ar. Aprenda, aprenda a usar a inteligência. Se liguem, a vida é muito mais que aparências. Sabemos que o dinheiro é necessário, sim. Mas Deus é mais importante pra mim. Dinheiro conquista a dignidade, mas não compra sua felicidade. Dinheiro conquista a dignidade, mas não compra sua eternidade. Dignidade conquista a felicidade. Não esqueça dos seus sonhos, pois temos capacidade de realizar, de fazer e acontecer coisas boas pra mim e pra você. Seguindo em frente, a mensagem é consciente. A base é uma semente no coração da gente, que todo dia trabalha sem desanimar. Anos e anos vem lutando sem parar. Cabeça erguida, América Latina. Deus é convosco na busca pela eterna vida. Olhos atentos para tudo que é errado. Será cobrado, é, de nós será cobrado. Pra confirmar se em Deus temos confiado. As profecias se cumprem a cada dia. É o fim dos tempos, vai dizer que não arrepia. Mortes, adultério, miséria e guerra. A natureza se rebela. E os preocupados com dinheiro, o que farão por ela? E o que farão sem ela? Teu corpo é físico, não esqueça o espírito. Qual é a sua missão? Alô, primícias da criação. Aleluia, glória a Deus, adoradores. Não se entregam não, não se entreguem não. Jesus é o caminho pra salvação. Aprenda, aprenda a usar a inteligência. Se liguem, a vida é muito mais que aparências. Sabemos que o dinheiro é necessário, sim. Mas Deus é mais importante pra mim. Dinheiro conquista a dignidade, mas não compra sua felicidade. Dinheiro conquista a dignidade, mas não compra sua eternidade. O homem tem o dom de raciocinar, mas tem gente que prefere ignorar. Pois a maldade ganha pela intimidade. Corrompe o caráter na fragilidade. Esse é o caminho do sucesso temporário. Daquele homem que agora é ex-presidiário. Que faz assalto pra ficar sossegado. Que vira traficante e diz que é trabalho. Mas que ainda pode ter salvação. Se acreditar na força do coração, meu irmão. Tenha fé e coragem, seja forte. Viver é muito mais do que contar com a sorte. Vivendo, buscando na capital, eu vou rimando. Pra cada brasileiro, um salve dos curitibanos. Seres humanos, criados pelo soberano. Sou Cristo e nada mais, fazemos parte deste plano. Unidos seguimos, onde tudo tem seu preço. O sistema acha formas pra virar você do avesso. A vida no mundo é muito louca e sem futuro. Eterno o Senhor, o amor dele é profundo. Cuidado com o dinheiro, enganoso é o coração. Descubra o evangelho, lute pela salvação. Jesus é o caminho pra salvação. Aprenda, aprenda a usar a inteligência. Se liguem, a vida é muito mais que aparências. Sabemos que o dinheiro é necessário, sim. Mas Deus é mais importante pra mim. Dinheiro conquista a dignidade, mas não compra sua felicidade. Dinheiro conquista a dignidade, mas não compra sua eternidade.